Salve, salve, coelhada! Decadentes número 500. Meiamos um milhar de programas. Rapaz, que loucura. Tem sido tão bacana fazer esse programa. Já passamos tanta coisa aqui. Tanta coisa boa, tanta coisa ruim. Mas estamos aí firme e forte. Quase 10 anos de programa. E sempre aí com vocês. Eu sou Jairo Viana. Estão aqui comigo os culpados de sempre e com os quintos e sextos Beatles. Não sei quem que é o quinto e quem que é o sexto, mas o quinto e o sexto Beatles desse programa aqui. E vou começar por ele, a doutor Adolfo, dê o seu boa noite. Opa, boa noite. Boa noite aos amigos aí do Decadentes. Primeiramente, vou até inclusive em homenagem aqui, estou com a peita do Decadentes. Cumprimentá-los aí pelo... sei lá que número que é, número 500, né? Número 500 é um programa que, bom, isso é um feito extremamente importante do ponto de vista de produtores de conteúdo do América, uma história longa, desde o começo aí, com seus primeiros participantes, né? Olisson, Corneta, Marcão, Henrique, até chegando e evoluindo aí a esse time titular que fica... hoje eu me sinto muito honrado de poder ter sido convidado para participar, representando aqui um pouco daqueles, com quem puder, que de vez em quando aparecem no programa. Então isso é um prazer muito grande estar aqui e de coração cumprimentar vocês aí por esse programa de número 500. Espero que a gente siga ainda com a América, pelo menos na Série B, e podendo seguir com muitos programas pela frente, que é uma alegria, é um estilo diferente, um estilo muito bacana da gente acompanhar aí nas noites de domingo, todos os domingos aí, às vezes na segunda-feira, e de vez em quando, com quem puder. Valeu, Adolfo, obrigado. Eu fiz questão de convidar você e o Rolon aí, que vocês são os que têm mais participações aqui com a gente, junto com o Andrezinho, mas Andrezinho é Pokémon difícil, ele a gente não consegue capturar ele fácil assim não, sabe? Ele é meio difícil. Vou chamar Lucas Deleucas, que para variar, está com problemas na sua imagem. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Pelo visto o problema é de áudio também. Parece que o problema também é de áudio, você vê que está evoluindo. Ao contrário do DM do América, a gente pode dar uma previsão que mais ou menos com 20 minutos de programa ele vai dar conta de resolver. Até lá, seguimos com o outro irmão Deleucas. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Bom, 500 programas, 500 vezes, né, que o América foi muito bem elogiado, que a gente deu nossas ponderações, não só nós, mas achei curioso, que eu não sabia que eu tinha tantas participações assim nesse programa. Já participei de 4 países diferentes, já fui parte fixa já de 3 países diferentes também, mas vamos lá, rumo ao programa número 1000. E acredito, se tudo der certo, que no programa número 1000 estaremos novamente numa competição sul-americana. De acordo com o nosso Papai Smurf Salum, nunca mais acontecerá, viu? Que não queria te deixar triste, não. Por sorte, o Salum não é eterno, ao contrário do Decadentes, que assim será. Então, o futuro será brilhante. Tá certo. E por último, mas nunca menor ou menos importante do que ninguém nesse programa, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e nesse programa 500 faça o resumo de Amigos de Juninho e América. Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos que vamos. Tivemos aí na noite de ontem, tarde/noite de ontem, o jogo foi às 6 horas da tarde. Enfrentamos o Goiás, vice-líder, que vinha nossa, que se vencesse a gente, chegaria à liderança. E a gente com uma sequência aí de... a última vitória foi contra o CRB, depois nós perdemos para Atlético, Novo Horizontino, Chapecoense, Cuiabá, empatamos com o Atlético Paranaense, perdemos para Botafogo, perdemos para o Remo, empatamos com o Amazonas. Essa é a nossa sequência de últimos jogos aí. Primeira coisa, assim, uma escalação que eu acho que o Valentim, ele enxergou o nosso principal problema, quer dizer, um dos nossos grandes problemas e talvez de uma correção mais não é nem mais fácil, né? Que dava para começar a corrigir o time, que é o nosso sistema defensivo. Ele entrou ali com 3 zagueiros, o Rafa Barcelos ali, e nós entramos com 5 no meio de campo, e entramos com o Júlio de volante. O resto é o de sempre. O grande questionamento dessa escalação inicial aí é justamente o William Bigode. Não faz por onde ser titular, não tem porquê. Eu até gostei da escalação mais defensiva, e acredito que ali para o lugar do Bigode eu entraria com o Mimadinho, né, vou explicar para quem mais para frente, o Mimadinho do Miguelito. Entraria com ele e o Figueiredo ali na frente, um ataque mais veloz e para jogar mesmo no contra-ataque. O William Bigode, quem é dos números aí, se pegar para a gente aí, talvez ele pegou na bola 2 vezes, 3 vezes no máximo, o tempo em que ficou em campo. O estádio que eles jogam lá é pequeno, que é o que eu queria muito para o Independência, que é o formato que eu acho que seria ideal para o Independência, não essa megalomania desses nossos dirigentes que fizeram um estádio para 23 mil pessoas. O estádio do Goiás, ele deve ter uma capacidade ali para 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, estourando 15 mil pessoas. Eles tinham ontem 7 mil pessoas fazendo barulho do cacete, né? Então, eu acho que o certo para a gente seria isso aí, um estádio menor e tudo mais. A gente começou extremamente concentrado na defesa, vamos dizer assim. O time do Goiás é quem deveria propor o jogo, principalmente que eles vêm de uma derrota no clássico deles lá contra o Vila, a torcida bem puta com eles. Então eles vinham pressionados e a gente segurou muito bem eles. Primeiro tempo ficou 0-0. A gente teve uma chance clara com o Figueiredo, que não pode perder. A situação do América tá desesperadora, e a gente ainda, quando a gente tem um lance de contra-ataque, o Figueiredo é velocista, ele tinha por obrigação chegar muito na frente do Messias. O Messias conseguiu. O Messias é aquele mesmo que jogou aqui e saiu pela porta dos fundos, mas graças ao Alencar, fiz até um vídeo de despedida para ele. Para mim, saiu pelas portas dos fundos. O Messias conseguiu se recuperar e salvou o Goiás ali de tomar o primeiro gol, que talvez selaria a nossa vitória fora de casa, seria importantíssimo. No segundo tempo, mais um bizarrice do Ricardo Silva, que é um zagueiro que eu não vou dizer que é um zagueiro de Série C, que talvez na Série B ele até consiga um espaçozinho ali, sabe? Mas não é um zagueiro mais para a América. Acabou o tempo de Ricardo Silva, ninguém aguenta mais Ricardo Silva. Ele foi dar um bote ali e acabou errando o bote. Tivemos também algumas. No segundo tempo a gente teve o recorde de nenhuma finalização. Eu acho que no jogo inteiro, se bobear, se contar, a gente deu 3 finalizações, sendo muito otimista. A gente teve a entrada do Titi Ortiz, que puta que pariu, como é que o América consegue trazer um jogador tão nada, tão ninguém, não acrescenta absolutamente nada. Por que eu falo que não acrescenta absolutamente nada? Porque ele entra com a 10, o cara que entra com a 10, você já fica assim, pô, é o cara com um pouquinho de talento. Titi Ortiz nada, não mostra vontade, não mostra bosta nenhuma, é mais um dos gringos que o América traz sem vontade. De boa notícia, por incrível que pareça, a gente tem que tirar até boas notícias. Miquéias, um bosta total, mas que insistentemente está sendo escalado, mas para nossa sorte tomou o terceiro amarelo, então ele está fora, né? O Miguelito entrou talvez ali com uns 15, 20 minutos do segundo tempo, mas entrou numa preguiça, numa má vontade, um negócio assim assustador, sabe? Está na hora de alguém chegar nessa turma e dar um saculejo, pô, porque... Porra, a gente que eu sou conselheiro, então a gente fizeram lá uma reunião e tal, um pedido em emergência de empréstimo, um caralho a quatro, faz conta pra cá, conta pra lá, justamente pra gente aprovar isso aí, pra manter o salário desses filhos da puta em dia. E os caras nesse corpo mole do cacete, não vem falar que não é não, porque os caras estão com corpo mole. É impossível o que o América tem jogado. Tá cada vez mais difícil, o fundo do poço tá muito próximo. Quando eu chamo fundo do poço, é não sair mais da zona de rebaixamento. E, bom, eu já vi o América na Série C, eu não vou deixar de participar do Decadentes, não vou deixar de ir no estádio, não vou deixar de fazer absolutamente nada do que eu já faço normalmente. Mas o América vai perder muito com um possível rebaixamento. Enfim, 1-0 pro Goiás, jogo que deveria ser 0-0, a gente tomou um gol numa falha bizonha do Ricardo Silva, depois no chute despretensioso, que até ia para fora, mas o coitado do Rafa Barcelos lá foi tentar tirar e fez um gol contra. É preocupante, é triste o que nós estamos vivendo, justamente pela estrutura que a gente dá para esses filhos da puta. É isso. Valeu. E o senhor não vai nem comentar que esse é o episódio 500? Hoje é o episódio 500, pessoal. Olha, cara, que absurdo. Enquanto isso, chegou ele. Rolon, dê seu boa noite. Tá travado. Ai, meu Deus do céu. Você travei? Não, você está travado. Estamos te ouvindo, mas você tá meio travadinho aí. Ah. Estamos em busca de mais recordes dentro da Série B, né? Acho que a gente vai conseguir ficar um turno sem vencer seguidamente. Parece que tá tudo normal, o ambiente continua tudo igual. E o pessoal não quer saber de mudar, não. É, rapaz, esse negócio tá complexo, viu? Eu não sei o que vai acontecer, não. E Lucas Deleucas finalmente apareceu, conseguiu resolver sua câmera antes de resolver... Você não quer ir pro DM do América, não, Lucas? Você resolve com 20 minutos os problemas aqui, geralmente? Eu só resolvo problema técnico. Problema físico é impossível. Nesse momento, a América está com muitos problemas técnicos e físicos, né? O Felipe comentou que fez programa já de 4 países diferentes. Eu acho que eu já devo ter roubado umas 17 conexões de Wi-Fi de vizinhos diferentes. Mas essa já tem um tempo que está estável. O problema aqui foi da câmera. Mas estava funcionando no pré-programa. Esse todo mundo viu, então não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas consegui resolver rápido. Mas o desabafo, né, não é desabafo, né? O resumo do Thales puto com o que aconteceu é totalmente coerente com o que a gente está vivendo, né? Então, de fato, extremamente preocupante. E a situação é aquela que deixa a gente sem luz no fim do túnel, porque uma coisa é se o time estivesse perdendo e não tivesse. A bola não estivesse entrando, mas você vê que o time está criando, o time está com vontade e tal. Mas o que a gente tem em relação à vontade são os lampejos, né? Então, por fim do jogo contra o Amazonas, que estava 2-0, o time correu. Mas, assim, parece meio inócuo. Sempre tem uma notícia ruim, sempre tem uma coisa estranha acontecendo, né? Enfim, torcer para que, de novo, com mais um tempo de trabalho aí, o Valentim consiga reverter. Mas tá difícil de acreditar que alguma coisa vai mudar. Essa é a questão. A questão é que a gente está com muito pouca fé de que vai haver mudança, né? De que vai chegar alguém que vai conseguir fazer o que esses caras jogarem. Até onde eu sei, não tem nenhuma pendência. Aliás, tem pendência de direito de imagem, mas salário está pago. E eu não sei, entra técnico, sai técnico. Será que é por isso, então, que o Juninho jogou tão mal, então? Que o América está devendo ele? Pode ser que seja. Faz sentido, né? Então, isso é complicado. Tem alguns jogadores aí que, inclusive, já entraram na justiça porque não receberam as verbas de rescisão, né? E Juninho provavelmente está nesse bolo aí, né? Então, eu não sei. A gente tem agora 2 jogos em casa, seguidos pelo jogo com o Paysandu fora, né? Paysandu, que é outro aí candidato ao rebaixamento. Eu cravo a vocês que se a gente não buscar 9 pontos nesses 3 jogos, a vaca foi pro brejo. Eu acho que nem precisa ser 9, não. E eu acho que nem tem que pensar nos próximos 3 jogos, eu também não. Mas, assim, é buscar os 3 pontos logo de cara no próximo jogo, pra gente pelo menos buscar ali os mais próximos, a galera que tá descolando já desse batalhão ali de 5 últimos colocados, que estão um pouquinho mais deslocados, né? Depois a gente vê, porque assim, se a gente ganha os 2 próximos jogos, por exemplo, a gente vai para um jogo fora com o Paysandu podendo beliscar um empate tranquilo, assim. A questão é que cada partida a mais sem vitória é uma partida a menos para a gente conseguir buscar pontos pro restante da competição, né? E assim, eu até tinha cantado essa pedra no último programa, não porque eu tava torcendo para isso acontecer e não é como se eu fosse vidente nem nada, não, mas que a gente tinha terminado a última rodada fora da zona de rebaixamento, mas eu tinha mencionado que, pô, nossa próxima partida é contra o Goiás fora, a probabilidade maior é da gente vencer, e seria mesmo se a gente tivesse uma boa situação, porque o Goiás é um time que tá brigando para subir. Sim. É um time que, independente da situação, é o time favorito jogando em casa, né? A questão é que a gente agora tem uma sequência que, em tese, nos permite pontuar mais. Chegou a hora que no primeiro turno a gente não aproveitou, né? Mas vamos ver se agora no segundo turno, na situação que está, o América consegue aproveitar. É hora da gente, essas próximas 3 partidas, a gente tem que somar pelo menos 7 pontos aí, ou que seja 5, né, uma vitória e 2 empates, mas a gente tem que começar a pontuar e tem que ganhar. É isso aí. Pessoal, muita gente dando aqui os parabéns pelos 500 programas, viu? Muita gente aqui com a gente. Flávio Azevedo, Lúcio Melo tá perguntando. Então, Flávio tá chamando time de sem vergonha. Lúcio Melo, cadê o Coelhão Vencedor? Luiz Alberto dando os parabéns. Caramujo Sonolento, Lucas. Grande Marcos Graça, que também tá aí desde o começo, sempre presente aí no Decadentes. Zé Flávio Moreira também com a gente. Marcão dos Santos Americanos. Eric Malaco. Pedro Bastos, valeu demais, gente. A gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Alberto Boechat está falando que até o Atlético está melhor. Saulo Prata está aqui com a gente. Está bem melhor mesmo. Tanto é que perdeu ontem 4-0. Vai tomar no cu, gente. Vai tomar no cu de uma bobagem dessa, gente. Porra. Ah, pelo amor de Deus, gente. O Atlético ganhou 4 seguidas, agora começou a cair, perder tudo de novo. Não tem essa, não. É, mas chatice do cacete também. O Atlético está melhor. O Sandu está melhor. Segue o jogo aí. Professor, eu não leio esse Otávio de Toledo, não, que essa porra aqui é fake, tá? Carlos Rocha, Carlos Antônio tá aqui com a gente. Deixa eu ler aqui. Cadê o Cota? O Paulo aqui tá falando, parabéns, 500 programas, marco pra pôr. É, só a gente mesmo, tem nenhum que tem 500, não. Todos acabam antes? É. Roberto Nassif, Gilmar Pereira, nessa drag vocês aí comemorando, kkkk, parabéns por essa incrível marca. Serjão do Só Acontece com a América também. Olha, nesse novo formato de streaming, não coloca os comentários aqui na tela, não? Na verdade é porque tem tanto que eu tô meio lendo aqui. Ah, mas tá. Se fizer algum beleza específico aí, eu coloco. Não, tranquilo, só pra... Eu achei que não tinha. Não tem. Segue sim. O jogo. Daqui a pouco chega a mensagem aí, 500 programas, o time nessa drag, vocês fazendo piada. É. Vai tomar no cu quem fizer falar isso, foda-se também. Chester Rodrigues, Celso Augusto, tá aqui com a gente, valeu. Lucas Caetano, Dr. Paulo Lasmada, nos parabéns aqui também, Anderson Roberto, Daniel Nascimento. Não, gente, bacana demais. A gente pediu, como vocês sabem, até a gente, hoje, a nossa formação aqui, nós quatro, eu, Felipe, Lucas e Thales, a gente já está aqui há muitos programas, né? Hoje eu fiz um levantamento aí, a gente está basicamente com essa formação desde o programa 240, 260, por aí. Então, já é uma... essa formação, mas nós tivemos, né? O Decadentes não começou com a gente. E eu vou pedir a alguns dos que passaram por aqui que mandassem um vídeo para a gente, e eu vou começar por ele, que tem a primeira voz no Decadentes número 1, e ele já começa perguntando, tem alguém me ouvindo? Fala, coelhada, boa noite, turma do Decadentes, e aí, coelhão sobe esse ano ou cai? Vamos ver o que vai dar. Tô passando aqui rapidinho para mandar uma mensagem, parabéns pro Jairo, Thales e todos envolvidos, conseguir levar essa tranqueira para 500 episódios, gente, pelo amor de Deus, nem eu imaginei que essa tortura audiovisual iria durar tudo tanto tempo, mas parabéns para todos envolvidos e até mais. Coelho! Tortura audiovisual é uma definição boa, né? Olha, mas é assim, tortura audiovisual é aquela figurinha rodando jogos, na América, né? Outro também que foi apresentado, outro que apresentou muito este programa aqui também, que está hoje lá no Soldeca, grande o Alisson Fernandes, gravou para a gente também. Fala, rapaziada do Decadentes, quem diria, hein, que esse programa ia chegar aos 500, a edição 500, mas parabéns aí para vocês, um abraço, curtam muito esse momento e longa vida aí ao Decadentes, sempre falando sobre a América, e longa vida também aos produtores de conteúdo sobre o nosso coelhão. A fase tá boa não, mas na produção de conteúdo a gente tá mandando bem, hein? Aí, ó, legal demais. A gente vai ter uns outros vídeos também, daqui a pouquinho a gente volta nisso aí, né? Gostoso pelo vídeo do Henrique, esse eu vou guardar no fundo do meu coração. Henrique não mandou, falou não, que não meu Deus, gente, fiquei tão chateado. Ele que tanto torceu pra gente chegar no programa 500, ô dó. Pessoal, bom, vamos falar em primeiro lugar que a gente ontem perdeu para um time que não chutou ao gol, né? Eles conseguiram ganhar da gente sem chutar o gol através de um gol contra. É assustador isso, não é não? Não, chutar gol, eles chutaram, gente. O Cássio fez uma defesa aí. Mas no abafo, eles conseguiram entrar... Não, mas você está falando que não deu um chute a gol. O Cássio fez uma defesa aí, uai. Ou foi só na minha televisão? Fez boas defesas, inclusive. Então, o Goiás, sim, chutou a gol. O que eu concordo, até falei no meu resumo, é que a gente melhorou nosso sistema defensivo, aí ok. Sim. Mas que o Goiás não chutou, não. O Goiás chutou sim, ué. Tanto que o Cássio, tem até nos comentários aí, a turma de ejaculação precoce já falando que o Cássio é bom. Não é. Ele falhou o jogo passado. Jogo atrasado, ele falhou naquele pênalti ridículo que ele fez. Ele falhou. É, eu concordo. E até assim, o Valentim tinha um plano. E o problema é que o plano dele, ele acho que tem algumas peças que ele não pode tirar do time e que atrapalham esse plano. Porque com o tanto de zagueiro que ele empilhou ali, o Goiás não conseguiu criar nada mesmo. O time estava muito bem fechado. Até porque, igual, ele colocou o Júlio, mas ele manteve o Miquéias. Que ele podia, já que era o Júlio o primeiro volante, colocar o Elizari, colocar o Miguelito, já que podia, para poder armar. Mas não, ele foi com o Miquéias ainda para tentar dar mais sustentação. Só que aí, ele colocou o William Bigode. O William Bigode não é rápido mais. Ele não consegue criar jogada. Então, todas as jogadas que a gente tinha de contra-ataque, era bola no Figueiredo. E aí você fica muito pobre, fica mais fácil você saber, olha, quando o Figueiredo tiver essa concorrência, você acompanha. Se for o Bigode na frente, pode deixar que nada acontece. E, dito e feito, foi isso que aconteceu. Se nesse esquema aí, ô Felipe, você colocar o Bigode atrás? O Bigode acho que não vai funcionar, não. Não? Não. Porque você acha que ele é um jogador mole ou você acha que o Bigode entra duro atrás? Eu não tenho estatística, acho que o sofá americano só falou um pouco melhor disso do que eu. Entendi. O problema é que o Bigode vindo de trás, ele vem numa má vontade, né? Você prefere que o Bigode entre mais firme, mais com vontade? Exato, isso? Tem que vir com mais vontade mesmo. Entendi. Velocidade ele não vai ter mesmo, né? Então tem que ter vontade, pelo menos. Entendi. Essa rodada de pergunta do Thales foi uma... Pra quem tem nostalgia do clássico Rock Goal, né? Bola na fogueira, Marco Bianchi, Paulo Bonfá. Foi bem nesse estilo. Foi patrocinado pela fábrica de trocadilhos. Paulo Bonfá, Reeling Brothers, Kepler's Consultants. Até aproveitando aqui, para quem tiver curiosidade aí, gente, é bem interessante. Ok, o clima nosso aqui tá uma merda, nós estamos ali beliscando a zona de rebaixamento, o time tá uma bosta, não tem comando, não tem porra nenhuma. Mas para quem tiver curiosidade aí, pega os primeiros programas do Decadentes no YouTube, que é muito interessante. Eu me apaixonei pelo programa justamente pelos primeiros, que era um negócio extremamente macaiado. Era um negócio de louco. Não tinha imagem, né? Nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Não tinha imagem, o som era uma bosta, tudo era ruim, todo mundo falando em cima de todo mundo, mas era muito legal, porque você dava aquela sensação que você estava na rua conversando com a turma sobre futebol, sobre o América, na verdade, né? Você não estava falando sobre futebol, você estava falando sobre o América. Hoje, até por coincidência, acredito que vai ter vídeo do Marcão aí, eu encontrei com o Marcão hoje, na hora do almoço, e ele até me perguntou por que ele e a esposa, um abraço para os dois, até me perguntou por que eu não estava com a camisa do América. Não é porque eu tava com vergonha de vestir camisa do América ou coisa parecida, não, de forma alguma. Eu tava era sem saco pra vestir camisa, pra estar numa camisa do América e chegar os caras e começar a falar, pô, mas o que aconteceu com a fase do Mequinha, não sei o quê, parari pororô. André vai falar na sua cabeça, vai então, falar que você não quer camisa do América. Então eu, pra evitar esse tipo de estresse, eu nem com a camisa do América saí hoje. Então, assim, é frustrante chegar onde é que a gente, quase no fundo do poço, mas vamos que vamos. É um negócio muito assustador, viu? Não sei, eu não sei não, gente. Doutor Adolfo, o senhor que é um analista dos números, está sempre lá na resenha do Coelho, nas terças-feiras, me explica o que está acontecendo, conta para nós aqui que diabos esse time não rende, entra jogador, sai dois goleiros, chega um, faz não sei o quê, e nós continuamos na mesma draga, o que, que é isso? Olha, isso nem Freud explica, cara. Sei, não sei, cara, é difícil entender o que acontece realmente no América, sabe? Eu acho que é que igual, né, você que é da área de aviação aí, quando acontece uma coisa, são múltiplos fatores, às vezes, que vão levar a uma catástrofe, né? Acho que esses fatores se juntaram aí nos últimos 2, 3 anos aí, tá culminando nesse resultado ruim agora aí. Eu acho que tem, infelizmente, assim, erramos de novo, depois do aprendizado do não aprendizado do ano passado, erramos ao começar o ano com um técnico jovem, na expectativa aí, que eu tinha expectativa que o Anderson fosse fazer algum trabalho melhor, o trabalho do Anderson foi deplorável, foi desastroso, acho que aí, não sei se houve problemas de relacionamento aí, mas coisa desandou mesmo. E agora é tentar o máximo possível resgatar alguma coisa para ver se consegue se manter na Série B, né? Acho que o Volta Redonda aí empatou o jogo, então acho que vamos para a zona. Sim. Nessa rodada. Então, a coisa complica, complicou mesmo, né? Complicou mesmo. Eu não sei se a gente tem... não sei se a palavra certa é essa, mas não sei se a gente tem força para sair, não, viu? Tá ficando difícil, sabe? Não, não parece demonstrar que tem força. Acho que o Thales falou bem aí, o Valentim aí fechou o time. Quem vai começar aí vai esperar, vai fechar, né? Para não perder, vai começar querendo não perder. A gente dá uns azares também, né, cara? Uns gols que a gente leva. E começo de jogo, depois de ter segurado o Goiás no primeiro tempo, eles tiveram dois chutes por cima do gol. Um que o cara perdeu um gol, né, uma batida de lateral lá. Assim, demos sorte no primeiro tempo, mas é esse lance do segundo tempo aí, teve a falha. E aí a gente toma um gol contra, besta desse. Sabe assim, tá juntando tudo, sabe? Uhum. Eu não sei se... Até azar nós estamos dando realmente também, de vez em quando, em alguns jogos aí. Apesar de não jogar bem, né? Apesar de não jogar bem. Tinha quase certeza... Que o Bigode não ia entrar nesse jogo. Quase certeza que não ia entrar. Achei que ele tinha percebido. Achei que o cara tinha percebido que o Bigode tirou ele, né? No jogo passado. Uhum. Mas assim, não sei. Vamos ver. Melhorou um pouco, melhorou. Ficou mais fechado defensivamente, mas... O Bigode e o Figueiredo, né, bendito aí também, não tem velocidade para jogar no contra-ataque. Se você fecha o time defensivamente, você precisa de velocidade. Aí a velocidade que a gente tem hoje é o Estênio, que cisca e não faz nada também. Então é uma velocidade meio inútil. Então fica difícil um pouco, sabe? Estava até ouvindo hoje o Só Acontece com o Américo, o episódio dele lá. Falou um negócio interessante. O único... esquema tático que a gente não passou por ele foi o 4-4-2, né? Que todo mundo às vezes fica falando que poderia ser uma solução pro time. Mas não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei o que está acontecendo. Acho que são múltiplos fatores. A coisa ficou feia. Se a gente não ganhar os dois próximos jogos, acho que não sai, não. Precisa ganhar esses dois em casa aí agora, de qualquer jeito. Então, é isso. Não sei qual que é, não. Sinceramente. Os números não ajudam em nada as análises. Os números nossos são muito ruins também. Nossa campanha é de rebaixado, né, gente? Acho que isso sintetiza nisso, né? Ué, o Jairo saiu? Acabou a luz na casa dele. Aí. Mas ele já voltou, já tá voltando aqui, fiquem tranquilos. Ah, não, mas até religar o computador, fodeu tudo aí. O pior foi que eu não tinha visto que o Jairo tinha saído. O sofá americano já tinha terminado o comentário, ele teve que ir improvisando aí, porque eu acho que ele já tinha falado o que ele queria. Isso aí, não, de forma alguma. Isso aí, ô doutor. Isso aí só mostra que Lucas Deleucas nunca assistiu Resenha Americana. Nunca assistiu. Não. Assim, o Resenha Americano, Lucas, pra eles falarem sobre um jogador, eles gastam 17 minutos pra um jogador. Mas é porque pareceu o sofá, teve a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Aí terminou. Eu acho que é difícil. Resenha. Aí ficou o silêncio. Mas eu acho que tá muito difícil. E continuou, porque o Jairo não interrompeu. Tá precisando resenha, né? Fui fundo. Foi pertinente o comentário, Adolfo. Você conseguiu, conseguiu manter. Deixa eu só despedir da minha filha que eu vi no time. Tá. Mas o mais legal disso aqui é o Rolon congelado. Pra você ver que merda. Tem meia hora que ele tá congelado. Essa porra congelada, bicho. Puta que pariu. Ó, descongelou. Eu tô congelado? Voltou. Tava congelado. Quando você para de falar, cara, parece que congela. Ou você tava congelado ou você ficou, tipo, paradão, assim, sem não, nem não, pescar. Essa chance não tem. Impossível ficar sem pescar. Piscar é foda. Piscar é foda. É. Ô, Decabits. Você que gosta de falar, segue o jogo aí, ó. Lembrando pra nossa audiência que a gente não tem pauta nessa porra mesmo. Então foda-se. Claro que temos. Nós temos falado desse, né, atuação de Rafa Barcelos. Noma, custou a pensar no assunto aí? Não. Eu custei lembrar o nome dele. É porque tinha dois Rafa, né? Um foi embora. Mas é porque assim. Chegou um Rafa, né? Chegou outro. Vai chegar mais um, mas já tá atacante que chegou. Achei, né, curioso, porque nesse esquema do Valentim, ele finalmente colocou dois zagueiros pra marcar os dois zagueiros que a gente tem, que não consegue fazer muita coisa, né? Que é o Ricardo Silva e o Lucão. E funcionou bem, né? Só que aí um desses zagueiros estava marcando os nossos, acabou numa falha do zagueiro nosso, ele colocou pra dentro ali no susto, né? Foi a pena, que ele jogou bem. Mas o que mais deixa triste é que a gente com quatro zagueiros em campo, dois ruins e dois da base que pelo menos tem alguma coisa de promissor. E quando ele tira os dois zagueiros para botar o time para frente, ele tira justamente... Talvez, Decabites, você não entendeu. Eu pedi para você apresentar. Ah, tá. Pedi para você ser o comentarista e apresentador. O pai não, que mas hoje eu vim com esse comentário... Já que eu tô no meio aqui, eu fico com essa posição de apresentador e a partir de agora eu estou apresentando essa merda aqui, né? Que eu sou o mais velho aqui. Mas eu já... Agora eu sou mais, não, mais velho é o doutor. O doutor é mais velho que eu. Mas, Otávio, sua instrução foi ruim também, que você falou assim, já que você gosta de falar, fala aí. Você não falou, apresenta aí. Eu sei que é o culpado, Otávio. Hoje eu tô com a skin de comentarista. Quando eu sou pra ser apresentador, vem diferente, vem mais... Na verdade, até que eu gosto de colecionar. Pra mim, continua o Rolon congelado, ó, que merda, cara. Tô aqui, ué. Olha lá, agora descongela, que legal, cara. A câmera dele tem economia de energia. Quando ele não tá falando, ela trava. É apenas como curiosidade. Voltei. Apenas como curiosidade, não sei se eu vou conseguir. Ah, deu lá. Ó. Campeonato Brasileiro, ano que vem. Fazem 20 anos que nós disputamos a Série C, tá? Esse aqui foi um jogo no Independência, América e Vitória. Só quero vitória do Espírito Santo. Para quem não sabe, aí na nossa audiência, no Espírito Santo também tem vitória, tá bom? Então é isso aí, ó. O ingresso custou R$5. Naquela época não existia sócio torcedor ainda, então o ingresso R$5. Duas coisas. Primeiro que, assim, isso aqui só é desespero, né? Voltar para a Série C. E outra coisa, assim, o pessoal reclama de ingresso, gente. Em 2006, nosso ingresso era R$5, meia entrada. R$5. Puta que pariu. Hoje é 20. Não, hoje é 10, né? Meia entrada, né? É. E se a gente cair para a Série C, não teremos representante do Espírito Santo na Série C do ano que vem, porque o Rio Branco foi eliminado ontem. Então... Ah, é? Mas temos chance de ter vitória, né? Porque na Série B não tá tendo vitória, mas pelo menos vitória pode ter na Série C. Não sei. A depender de... Meu Deus do céu. A depender de quê, menino Felipe? Mas se renovar o Ricardo Silva para jogar a Série C porque tem experiência, talvez não tenha muita vitória também, não. Ô Jair, hoje é um programa comemorativo, de certa forma, e a gente já passou por várias situações que acontecem com recorrência. Minha câmera deu pau, não foi minha internet, mas a internet do Rolon deu pau, o Thales reclamou que o Felipe fez um comentário longo, tá faltando você falar... Com o microfone fechado e na hora do esporte especializado você corre com o Thales quando ele estiver falando alguma coisa. São os tropos normais desse programa, né? E depois fala que não tem pauta, né? Mas não tem. tem que seguir, né? Bom, outro que também foi dos fundadores também foi o grande Ramon Gregório, mandou pra gente um vídeo muito legal aí, show de bola. Salve Jairo, salve Decadentes, 500 programas, hein? Quem diria? É isso aí, cara. Força. Continue aí fazendo esse trabalho pelo Coelhão. Sei que o momento tá difícil pra caramba, mas é isso, né? A gente não desiste nunca. O América nada teme. Abraço, Decadentes. O interessante é que, assim, o Corneta só conhece eu e Jairo, né? Porque falou um abraço pro Jairo, pro Thales e... O Ramon falou um abraço pro Jairo. Quem quiser. Então, e com quem guardando, puder. Guardando as piadas, primeiro, eu tenho uma memória boa para algumas coisas. Uma delas, a primeira participação minha no Decadentes, como convidado, óbvio, né? O Ramon me tratou muito bem, me explicou como é que funcionava. Eu lembro direitinho, não diferente de hoje, a gente ficava numa sala de espera e tal, mas sem imagem, óbvio, né? E ele explicando e tudo, naquela época a gente fazia com o celular e com o fone de ouvido, né? Bem tosco. Não que melhorou qualquer coisa. Não, melhorou, né? Agora a gente tem até câmera HD. Melhoramos. Depois da turma original aí, o próximo que entrou foi o grande Serjão do América História, Sérgio Salviano, que cravou aqui a lei de Salviano, de que é preciso 5 jogos para avaliar um jogador. Vai aí, Serjão. Ó, 500 episódios do Decadentes. Que maravilha! Vida longa aos Decadentes, vida longa. Eu ainda espero fazer muitos episódios do América História, inclusive desses que nós vivemos aqui junto com o Decadentes. Então, eu acho que vocês estão levando aí essa parte da torcida. Já há 9 anos, né? Eu fiz um pouquinho uma parte aí, mas vocês já estão há muito mais tempo do que eu. Então, parabéns. Legal demais. Legal demais que vocês continuem levando isso. Beleza? Um brinde ao América, ao Decadentes, e que venham mais 500. Valeu! É, tinha uma outra coisa que era tradição, que tem uma época que o Thales fazia o programa embriagado. Na falta do Thales, o Sérgio também já deu um check nessa tradição do Decadentes. Lucas, eu fazia o programa embriagado antes de dirigente processar torcedor. Agora que o dirigente processa torcedor, cara, esquece, eu não faço isso nunca mais. Você não lembra ainda, mas acho que o Marcão fez mais programa embriagado que o Thales. Eu fiz um programa e nem consegui escutar o Marcão indo ao banheiro. É. Mas Thales, se você fizer embriagado e for processado, você pode usar como atenuante na sua defesa. Eu acho que é o cúmulo do absurdo você responder um processo por causa do seu time, por causa de um dirigente processando porque você falou verdade. Então, assim, é melhor fazer ele são. Bacana demais, gente. Eu posso ter perdido essa discussão que o doutor Adolfo estava falando, mas, embora a gente não tenha testado o 4-4-2, eu entendo que a zaga ontem melhorou e talvez o caminho seja 3 zagueiros mesmo, né? O que vocês acham? Na verdade, a gente jogou com 3 zagueiros algumas oportunidades, né? Eu acho que o que aconteceu foi ele povoar o meio de campo. O que estava faltando era isso, é povoar o meio de campo. Que é um erro que a gente já vinha... a gente é só torcedor, cara. A gente não é profissional do futebol. E a gente já notou isso, né, doutor? Foi esse ano ou foi ano passado que a gente foi ver um amistoso da América contra... Cara, já tem um tempão, liberou o P4 pra gente assistir um... Foi, você lembra que a gente comentou na hora, a gente falou assim, bicho, olha o buraco, cara, no meio de campo, você lembra, doutor? Foi esse ano então não, foi ano passado, não, sei lá. Ou 2 anos pra trás, viu? Acho que é ano retrasado. Isso é um problema antigo na América, né? A verdade é que esse ano a coisa tá mais crítica pela falta de peça no meio de campo que nós temos, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, mas é um problema antigo. E o 2 do 3-5-2, 50% do 2 não pode ser o William do Bigode, né? Eu acho até que pode. Pode, cara. Só que ele não pode ser o camisa 9, o cara que vai ser responsável por fazer o gol. Tipo assim, eu acho que o Bigode, como segundo atacante, ainda dá pra aproveitá-lo bem. Ele não dá pra ser o homem de referência. Ele não pode ser o cara que a gente espera que faça o gol. E o Figueiredo não é esse cara, definitivamente, também. Se vier mesmo o tal do Rafa Silva, talvez ele seja esse cara, mas o problema é que o Figueiredo vai pro banco. Nesse caso, eu preferi uma dupla com o Figueiredo e Rafa Silva. Aí vai ter que ver o que o Valentim vai inventar, né? O que vocês acham desse ataque aí? Funciona? Vocês manteriam Figueiredo e Bigode? O que vocês mexeriam aí nesse ataque? Bigode não, pode jogar até esse Arthur aí com o Figueiredo. Mas o Bigode acho que não dá, não. No meu resumo eu falei, para mim eu deveria ter entrado com o Mimadinho lá e o Figueiredo. Figueiredo ali de falso 9. Eu não consigo isso, mais defender uma escalação. Mimadinho é o Miguelito, né? É o Miguelito. O Figueiredo poderia ser uma boa opção mesmo também. O que ele fez ontem foi foi de um antiprofissionalismo gigante. Ali para mim é antiprofissionalismo. O que ele fez foi sacanagem com a América. E agora sacanagem com a seleção, instituição, né? Que ele fez. Agora vai para a seleção. Assim, vai perder 3 jogos, 2 ou 3 jogos, né? Eu acho que são 2 jogos, né? Tomara que o América se acerte e ele fique no banco para deixar de ser trouxa. O negócio... Ontem ele tava de um jeito que não dá, não. Bicho. Não existe isso não, cara. Aquela bola que ele perdeu na lateral, que passou no bico da chuteira dele, debaixo do pé dele, aquilo parece que é para mostrar. Umas peladas aqui dali, velho. Liga ruim de bola que faz aquilo, velho. Parece que é para mostrar assim, eu poderia estar jogando, mas não vou não. Não fica essa impressão? Ontem parecia realmente que ele não queria ter entrado em campo, né? Estranho mesmo. Cara. Muito estranho, muito complicado. Será que o Vojvoda não quer levar ele, não? Então, mas o problema é que ele é o melhor dos nossos, né? Esse é o grande problema. Eu também queria que ele fosse dispensado, mas ele... É um negócio complicado isso aí, cara. Porque ele é um cara bom. Se a gente tem uma esperança que o Tio Ortiz não vai entrar muito no time, é se o Miguelito firmar ali, né? Se o Miguel sair, acabou. Eu, Titio, fiz essa figurinha carimbada na escalação inicial, então... É, eu não consigo defender uma escalação hoje com Miquéias e do Bigode e com Miguelito na reserva. Sinceramente, eu não consigo defender essa escalação, não. E ele entrou com 20 minutos do segundo tempo, né? Não é como se, sei lá, ele voltasse para jogar um segundo tempo, né? Foi poupado, algo basicamente, assim. Basicamente, ele foi entrar depois que a gente tomou o gol. Pois é. E aí, cara, o esquema de jogo já foi pro sal essa altura do campeonato, como tem acontecido em quase todos os jogos da América. A gente começa tomando um gol e aí correr atrás do prejuízo. O final do jogo ontem tinha 6 na frente, 4 atrás e nada no meio. É. Tanto que os contra-ataques do Goiás, a bola cruzou o campo, não tinha ninguém lá, você não via ninguém. E tinha os defensores nossos lá para trás que ficaram, que não aguentavam mais correr também e subir. E os que estavam na frente não voltavam, porque estava tudo lá. Com 4-0-6. Agora eu vou falar com vocês de uma outra preocupação que eu tenho, é com o Paulinho. Gente, lateral não pode estar jogando como o Paulinho está jogando, não. Eu Ali, acho será que não é medo, não, Jair? É medo, mas alguém tem que virar para ele e falar assim, medo, cara... Não vai virar se você continuar assim, não, sabe? Mas alguém tem que falar pra ele que nem sombra ele tem. Porque, cara, olha pra você ver. Lateral, se o lateral foi pro ataque, ele não pode passar bola pra trás. Lateral, quando sobe, ele não pode passar bola pra trás. Ele tem que ou cruzar ou não subir. O Paulinho recebe a bola lá quase na linha de fundo, volta a bola. E fica ali fazendo cambone de ponta. Não resolve, cara, sabe? É nisso que você produz 60, acho que 69% de posse de bola, ou 61%, improdutiva, entendeu? O time já tá todo, o time adversário já tá todo armado, aquilo ali não vai produzir nada, não, cara. Alguém tem que falar com ele, meu, você quer virar como lateral, você vai ter que ter coragem, inclusive, de errar. Mas, ô Jair, eu acho que no caso do Paulinho, da idade dele, é normal que tenha essa oscilação. Eu digo porque contra o Remo, ele jogou muito bem. A gente até elogiou ele aqui, ele teve a jogada do lance que era pra gente ter empatado o jogo logo de cara, que o Bigode perdeu um gol que um camisa 9 não pode perder, né? Então, é normal ele oscilar, né, na idade dele. O problema é a gente, nesse momento, nessa altura do campeonato, a nossa única esperança para a lateral esquerda seja um menino que não tem nem 10 jogos no profissional, né? Então, pois é, mas aí eu acho que é orientação. Alguém tem que chegar para ele e falar assim, cara, a sua chance é agora. Você, como diz o Thales, e com toda a razão, você não tem sombra. Então, joga sua bola, meu amigo. Mas não aí que... Ainda mais jogando num 3-5-2. Num 3-5-2 o lateral tá solto. O lateral é para subir mesmo. Então, vai. É que o que eu tenho achado, sobre um pouco de defesa dele, é que a nossa preparação física de base, os atletas da base têm chegado com pouco físico. Eles cansam muito mais rápido. E dá pra ver, o segundo. Pega o jogo ontem. O primeiro tempo dele foi bom. Assim, foi uma nota 6. Não foi, o que ele teve que fazer, dado o jogo, ele foi bem. No segundo tempo, ali, depois dos 20 minutos, com 70 minutos de jogo ali, ele tava morto. Ele já não conseguia mais avançar com eficiência, então ele tava pregado, só que o time mexeu 5 vezes e ele teve que ficar em campo porque não tem lateral, então não tem como tirar ele, e foi. Então, aí ele morre, e é aquela coisa, é o time, todo mundo pra frente, ele tendo que subir, ele sem perna, então ele não produz, erra. Desculpa, bicho, propensa, mas... menino de 19, 20 anos, não pode ficar sem perna, não, cara. Mas a culpa não pode. Não treinar, o meu cunhado tem 20 anos. Eu não vou por mais que ele, porque ele é sedentário. Mas eu falo assim, se você não, mas o cara é esportista, Felipe. O cara treina, o cara faz física todo dia. O menino de 20 anos não pode não aguentar 90 minutos. Mas ele pode ter cãibra. Porque cãibra é outra coisa. Cansaço. O Samuel Alves, com 3 partidas, ele estourou a musculatura dele. Então tem alguma coisa errada. Mas é que então, não dá pra culpar só ele, porque não é assim, ele não tá cansando por falta de preparo, tá cansando baseado com o preparo que deram pra ele. E aí é o problema. Mas o preparo... Mas tá, ok. Mas o preparo dele é diferente do Miquéias? É diferente do Ricardo, né? Silva? Não, mas o físico é diferente também, né? Tipo assim, cada pessoa tem uma estrutura ali que... Mas é que tá. Nós não somos um time de bairro, não. O Miquéias não chegou daqui. Ele veio de história. O Ricardo Silva, o preparo dele também é ruim. Só que ele fica parado lá atrás e não faz muita coisa. Então, pra ele, tipo, ele não corre, ele não dá conta de fazer mais nada. Então, o Ricardo Silva, se ele cansa com 5 minutos de jogo com 90, a performance dele vai ser igual. O Paulinho é muito mais exposto. O problema é isso. Ele tá mais exposto no time que tá perdendo, que você tem que o lateral tá chegando toda hora que você tem que atacar. É quando ele tá mais pregado no final. O ideal seria, se ele de fato tá pregando, você trocar ele ali. Só que nem isso tem como fazer. A gente não tem um lateral esquerdo pra colocar. Eu acho que tá, o problema é isso. As partidas. Ele tem cansado. E aí a culpa da preparação é da nossa base. Os atletas da base têm sido assim. Eles não chegam voando. Eles chegam no segundo tempo, eles estão mais mortos. O Cauã Diniz também, no segundo tempo, ele tem uma queda pro final do jogo. Geralmente ele é sempre substituído quando começa. Porque os atletas que são formados aqui, eles não chegam no profissional bem. Então daqui, quando você dá uma sequência, o pessoal geralmente estoura. A gente deu, então dá sorte, o problema é muito mais profundo do que 2025. Muito mais. Então de que adianta você chegar lá no começo de 2025 e fazer todo um discurso de aproveitamento da base, de que precisa vender, de que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Se a gente estivesse jogando uma Série A hoje, certo? Quem desses caras que estão jogando com a gente teria condição de jogar uma Série A? Talvez só o que saiu, Cauã Barros. Só o que saiu. E o Júlio. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então você tem um discurso de que a gente vai investir na base, não sei o quê, não sei o quê, é muito bom, mas não se sustenta. Se um menino de 20 anos não consegue jogar 90 minutos em... No gasto. Vocês vão lembrar, mas o Messias, quando subiu também, ele não conseguia terminar uma partida. Com porque ele tinha crise de cãibra, ele não terminava. Ele com 60, 60 minutos ele já estava morrendo. E ele é zagueiro, não era a demanda física dele é muito menor que a de um lateral. E ainda assim ele não conseguia terminar. Então não é de hoje que a nossa base não forma o pessoal tão bem. O pessoal não chega voando. Aí é que está o problema. Eu acho que sobre Paulinho, só dar uma opinião sobre ele, eu acho que ele é um lateral como o Marlon, de características mais ofensivas. E aí ele se enfrenta o mesmo problema que o Marlon enfrentava. Ele não tem cobertura quando ele sobe. Mas concordo plenamente com o Jairo. Ele não pode subir e jogar a bola para trás, correr o risco da jogada morrer e ele sofrer nas costas dele lá. Ele sofre de bolas nas costas também. O pessoal pega mais leve porque é da base, não pode criticar. Pô, claro que pode criticar. Ele está aprendendo, ele está em formação, ele vai desenvolver, vai. Mas ele leva a bola nas costas também. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a cobertura do lado esquerdo, do lateral do lado esquerdo, porque a gente o Marlon é um lateral que rende mais ofensivamente que defensivamente. Paulinho também eu acho que ele é mais ofensivo do que defensivo. Nesse jogo agora, nesse último, ele não foi tão bem. No jogo anterior, eu achei que ele foi muito bem, me lembrou até triângulo cauaniano ali pelo lado esquerdo. A jogada triangulada ali deu dando certo ali, quando o Ortiz entrou, Ortiz, Figueiredo e Paulinho. Funcionou até bem, mas defensivamente ele sofre também. Eu acho que falha um pouco a cobertura pelo lado esquerdo. Fica essa trocação de jogador no meio campo, botando só dois jogadores e trocando toda hora, cada hora joga um, né? E dessa vez foi o Júlio, improvisado, que caiu ali mais um pouquinho pela esquerda, como volante pela esquerda, ele sofreu mesmo, porque não teve cobertura. Aliás, coitado do Júlio também, né? Ficou botando o Júlio em umas posições aí, que é jogar de zagueiro esquerdo, lateral esquerdo e volante, que ele não tem cacuete para isso. Ele consegue jogar de zagueiro à direita e zagueiro no meio. E funcionou do lado direito agora, de lateral direito agora também. Então fica sem cobertura. Aí o cara sofre mesmo nas costas dele. Né? Mas ele não foi tão bem nesse jogo mesmo, não. É. Que não quer dizer que o cara não joga nada, que tem que trocar imediatamente. Então, só a gente tá falando que... Mas ele é menino, ele vai oscilar, ué. Isso é normal, ele vai oscilar. Ele não pode crucificar jogar o menino pros leões agora. Uma questão. Ele não... você já falou demais do... Você já falou demais do Paulinho. Chega. Você já deu uma aula de fisiologia aí que não serviu a porra nenhuma. Já falou muita bobagem. Chega, fique quietinho aí. Só terminando sobre o Paulinho, bem rapidinho, Degabi. Segura aí, eu sei. Fica vermelho aí, quase explode aí pra gente ver. Nossa audiência gosta de um momento que você vai explodir lá. E falar nisso, a sensualidade tá total com o Lucas aí com essa camiseta, hein? É do basquete, né? Lançamento 2025. É, sobre o Paulinho, cara, não é questão de final de jogo que ele tá sem... Não tá produzindo. Não, ele não produziu nada ontem. Nada, nada, nada. Ele foi um zero à esquerda. Todos os lances dele eram voltando pra trás. E já no jogo passado, ele fez cruzamento, ele foi melhor, então ele tá oscilando, que é o normal. Ele pegou um rápido foguete do cacete. Ele tá entrando num time todo bagunçado, com a pior defesa, com a zona do cacete. Então, assim, tem que ter calma também. Pode falar aí, ô Inchado. Não, eu só falo que ele não teve metade no Mineiro. No Mineiro, que é pra você assim, deixar ainda, pro cara pegar um pouco mais de risco. Então, ele não jogou, pô. Ele fez duas partidas, eu acho. Então, assim, aí você pega na Série B que precisa, aí é só, o cara não tá com minutagem, ele vai ter que ser colocado pras cobras ali, e é o que tem, porque os dois laterais que em tese eram pra estar na frente dele machucaram, né? E assim, vai saber quando é que voltam. Mas isso também de testar em Mineiro também é uma bobagem, sem limite. E se ele for mal no Mineiro, nós temos que desfazer do jogador? Sacou? É complicado esse trem, complicado. Eu até entendo, tem que dar minutagem pra ele, mas é foda também. E no Mineiro que não tem muita competição, né? Agora você tá realmente totalmente congelado. E congelado de boquinha aberta, pelo menos pra mim. Tá bonitinho, viu? Você tá sensual. Descongelou. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Elisa Maia dando os parabéns. Mário Zimmer, lá do Canadá, mandou pra gente um superchat aí. Valeu demais, Mário. Show de bola, viu? Ajuda a gente aqui. Samuel Avelar tá aqui com a gente. Fabiano Liporati, Algame, dando parabéns. Lúcio Melo, Hércules Fernandes, Ronaldo Andrade, tá falando que entramos na zona, voltasse, empatou. O Paulo Henrique, Luke BM, tava sumido aí, apareceu hoje aí. Marco Antônio Silva Reis, também com a gente. Aloysio de Araújo Prince, Tadeu Cota. Você falou em sumido aí, Rogério já, mandou um abraço Maia. Pro Cuba Knights. Rogério Maia tá aqui com a gente também, ó. Gostaria de parabenizar os amigos americanos que fazem esse importante programa esportivo que passa por um péssimo momento administrativo América. Acho que passa um péssimo momento decadente. Você passa um péssimo momento em 10 anos. O nosso segredo é estar sempre no péssimo momento, que aí, não, que aí nós somos estável. Hamilton Hélio também, está aqui. João Carlos, o Matheus Jardim. Maurício Cândido, que hoje reclamou que ganhou o abacaxi aqui no programa, participou uma vez e nós não deixamos ele voltar. Isso é um absurdo. Ronaldo Ferreira, Marco Aurélio Duarte está aqui com a gente também. Para fechar aqui, como o doutor Adolfo e o menino Rolante gravaram vídeos também, mas como eles estão ao vivo aqui, nem faz sentido mostrar o vídeo dos dois, afinal de contas, né, vai ficar meio repetitivo. Mas, diga, doutor Adolfo. Então, eu gostaria só de comentar aqui a importância do Decadentes para mim, que eu gravei lá no vídeo. Aham, bacana. Eu passo o vídeo, que agora eu fiquei curioso. Não, porra, passa o vídeo, por favor. Passa o vídeo, passa o vídeo, por favor. Vou passar o vídeo. Vou Salve, salve, Decadentes. Passando por aqui para deixar um grande abraço para os amigos do Decadentes, Jairo, Thales, Lucas, Felipe e todos os Decadentes que já passaram por esse programa. Porque estamos chegando aí, né, no programa 500, aliás, estamos no programa 500, um grande feito para produtores de conteúdo do América, que estiveram aí juntos do América nos momentos ruins, nos bons momentos, o momento agora não é muito bom, mas o Decadente está aí firme, todos os domingos, às vezes às segundas-feiras, eu já tive a oportunidade de participar como com quem puder em alguns desses programas, foi muito legal, é sempre um prazer, e desejar, né, que a gente continue por muito tempo aí, garantindo a produção de conteúdo do América, e o Decadentes é muito forte nisso aí. E tem um papel muito importante, né? Uma vez que eu criei o perfil do sofá americano, e eu era realmente um torcedor, fiquei um torcedor de sofá durante um tempo. E assistindo aos Decadentes, né? Ao programa do Decadentes, eu me estimulei de novo a voltar a ir a campo e até para poder criar, né, o perfil do sofá americano. Então, muito obrigado aí aos colegas e amigos do Decadentes. Muito sucesso, continuem firmes aí nessa produção de conteúdo que é muito legal e que traz aquele toque de humor e informação para que a gente possa acompanhar o Coelhão aí. Grande abraço. Porra, doutor, que mensagem legal, cara, do caralho. Não sabia dessa não, mas fico satisfeito em saber que você era realmente do sofá mesmo e agora tá nos jogos. Não foi à toa o nome do sofá americano. Porra, fiquei feliz mesmo, cara, fiquei lisonjeado. Quer dizer, ficamos, né? Eu tô sendo muito... Ficamos, com toda certeza. Porra, muito legal, cara. Muito bacana mesmo, muito bacana. E só comentando uma coisa assim, seu vídeo, a imagem tava muito melhor que essa bosta dessa câmera sua, seu cavanhaque tava muito mais bem penteado, tava com a camisa mais bonita também. É tomar no cu também, né, bicho? Você se prepara melhor pra participar dessa merda aqui, porra. A minha câmera HD, meu porra. Menino, com ela emprestada, tá com ele. Se prepara melhor pra participar dessa merda. E a mensagem foi gravada no celular, que a câmera é melhor. Tá? Outro que marcou, que tá, já deu spoiler aí, foi Marcão do Castelo, que tá lá no Santos Americanos. Vai, Marcão. Fala, pessoal. Marcão do Castelo, tudo bem? Passando aqui para parabenizar o Decadentes pelos 500 episódios, a toda a bancada, Jairo, Thales, família Deleucas. Quem não sabe, eu fiz parte do Decadentes em algum momento da sua história. Eu sou muito grato, não só pela oportunidade de opinar sobre o clube, mas por ter esse senso de pertencimento que há algum tempo eu já não tinha mais com a América. Então, o Decadentes, além do pioneirismo, da forma irônica, ácida de falar do clube, me deu a oportunidade na época de opinar e de gerar frutos depois com o blog, com o próprio Santos Americanos que a gente produz hoje, tudo meio que filhote ou uma ramificação do Decadentes. Então eu sou muito grato e que vida longa, mais 500, 1.000, 2.000 episódios e que nosso time mude, né? Que a gente não seja refém de Decadentes na gestão e dentro de campo. Beijo grande a todos, aquele abraço, tchau, tchau, e ó, Decadentes, tchau, tchau. Bom, mais uma mensagem muito legal. Marcão tá ficando careca, né, bicho? Puta que pariu, tá ficando... A cabeleira de Marcão tá indo pro saco. Mas bem legal, bem legal. Quem tiver nos assistindo aí, tiver curiosidade de ver os episódios que o Felipe bem descreveu aí, que o Marcão participava meio alcoolizado, de dentro do banheiro, cagando, é interessante. Um beijo, Marcão. Flávio Azevedo tá aqui falando, nossa, em vez de falar mal da base, vocês deveriam estar reclamando do treinador e dos veteranos. Isso a gente também reclama, vocês jogam contra. Flávio. Parece... Nós não estamos reclamando da base, não é isso, pelo contrário. Não, estamos sim, nós estamos reclamando da base. Sim, sim. Reclamando da base. Mas parece... Não, então, Flávio, todos nós, a maioria dos torcedores, está tendo um momento muito, muito complicado, de muita revolta, de amargura. Essa é a melhor palavra. Então, está todo mundo muito amargo, sabe? Mas não, quem acompanha o Decadente sabe que a gente elogia a base pra caralho, a gente critica a base pra cacete também, não mudou nada, não, gente. E se for pegar aí os últimos trocentos jogos, o Júlio ganha todos do nosso bala aí, o Júlio é da base, porra. A gente vive elogiando o Júlio. A gente não quer da base o Jori, isso aí você pode ter certeza absoluta. Mas aí o Jori já entra no esquema veterano agora. Meu Deus do céu. Um dos meus maiores medos é a gente chegar em novembro e a gente descobrir um golpe da caneta BIC no contrato do Jori. O que não será nenhuma novidade, né? O que será no América não é novidade, não. Nunca é, não tem lógica, não, gente, sinceramente. Vamos para Bala e Colatina, então? Mas acabou os depoimentos? Eu tô achando barato. Não, tem depoimento do Rolon, não? O Rolon, você quer que passe o depoimento? Não, mas ele não tem que querer, não. A gente tá querendo, porque ele fica mais congelado que tudo, porra. Deixa eu ver se a câmera dele é boa no depoimento. Põe o depoimento de Rolon aí. Parabéns, Decadentes. Programa 500. Nos bons e maus momentos do América, tá lá o programa divertindo, trazendo notícias. E de vez em quando dando aquele furo, né? Principalmente o menino Thales. Parabéns e que venham mais 1.000, mais 2.000 programas. Abraço. Olha que fido uma égua, rapaz. Mas outra coisa, a câmera tá muito melhor. A câmera do celular tá muito melhor que a do computador. Mas no caso dele, eu acho melhor ficar com a câmera ruim mesmo. Porque eu na câmera boa, o bicho tá com uma papada. Olha o tamanho da papada do homem, viu? E pelo estilo outro... de câmera, eu não sabia se era o Rolon ou se era o Alencar que estava fazendo o vídeo. Nossa, nossa senhora, aí não. O Alencar gostava de fazer vídeo dentro do carro também, mano. O Alencar já participou do Decadentes já. Dentro do carro. Exato. Mas sendo justo com o Alencar, a papada dele não tá tão grande assim. Deu para ver que era o Rolon. Então, para fechar os vídeos, do último, do nosso herói, que aqui só participa quando, de acordo com ele, tem clássicos, ou contra o Vila Nova de Nova Lima. Andrezinho, dá seu recado aí. Boa noite, meus amigos, meus inimigos. Tudo bem com vocês? Passando aqui só para parabenizar pelo programa 500. Né? Deus salve o América, Deus abençoe vocês, apresentadores, colaboradores e detratores, né? Que Deus salve a América e livrai-nos da terceira divisão. Amém. Por um momento eu achei que era Top Gun, esse óculos aí. Por um momento. É muita beleza para um vídeo só. Falou bonito, cara. Falou bonito. Andrezinho tira umas palavras bonitas, ele tira detratores. Eu jamais ia dar conta de falar uma merda dessa. Não, gente, eu só tenho a agradecer a todos que gravaram os vídeos aí, a todos que participaram do Decadentes nesses anos. A gente faz isso aqui de coração mesmo. Às vezes é bem difícil fazer, principalmente nos momentos ruins. Mas eu acho que, falo aqui por nós quatro, pelo menos, né? De que a gente tenta levar isso aqui com leveza, quando possível, né? Então, porque a gente entende que o clima do programa é esse, que a gente não quer rir do América, a gente quer rir junto com os americanos, mas não do América, né? Então a gente faz com muito carinho, com muito amor isso aqui. A gente dedica aí uma hora da nossa semana, fora o trabalho que dá no resto, né? O Thales, por exemplo, aí fazendo sempre memes aí que viralizam, né? Menino Felipe Deleu, que está enrolado para fazer os decabits, né? Lucas aí sempre acrescentando também. Então, com o quê? Também... Só para minha curiosidade aí, com o que menino Lucas acrescenta? Nos comentários, com minha beleza. Nós não estamos falando aqui, não. O Jair está falando fora do Decadente. Ele gravava aquele Drops. Você lembra? O Deca Drops? É. Nossa, teve essa parada mesmo, Durou igual os outros podcasts da América. Durou 2 meses. Esporte especializado. Durou 2 meses. Deca Drops foi igual aquele resenha do Coelho que teve. Resenha da arquibancada. Teve um programa. Foi legal. Foram dois, acho. Não, foi dois. Um só, eu acho. Foram duas porcarias. Tinha deixado engatilhado o segundo, mas aí... Não, tivemos duas porcarias. Pode consultar aí. Que aquele programa que o Thales fez, entrevistando os jogadores? Então, esse era o resenha da arquibancada. Não. O que os meninos estão falando é outro. Não, tinha o Arquibancada Decadentes, que a gente fazia um programa em paralelo ao jogo. Esse é legal. Foi na época da pandemia. Então, esses jogadores que eram o resenha da arquibancada. Isso. Então, e aproveitar para quem já esqueceu também, o pessoal do resenha do Coelho, né, que o Adolfo hoje faz parte, ficou aqui na nossa casa também com a gente um bom tempo, né? Então, bem legal também, constar aqui no nosso canal. Muito grato por isso. Participamos aí no canal de vocês. Foi muito legal. Oh, o canal da gente é o caralho. O canal da gente é o cacete. Boa. Literalmente, no caso, né? Vai pra lá. Boba. Então, a gente, durante a pandemia, enquanto a gente não tinha jogo, a gente fez boas entrevistas aqui no canal. Enquanto a gente tinha lives com jogadores, a gente tentou não competir para os mesmos jogadores e tal, a gente foi para entrevistar pessoas que eram históricas no clube. Então, quer dizer, a gente transmitiu protesto na porta do CT, a gente transmitiu Rua de Fogo ao vivo, a gente transmitiu lá do Paraguai, a gente transmitiu a disputa de pênaltis. Então, quer dizer, são coisas legais que a gente fez aqui nesses quase 10 anos, nesses 500 episódios, e que a gente espera que vocês participem sempre com a gente, gostem do que a gente faz, e convidar que todo americano tenha uma casa aqui, só falar, quero participar, manda lá no e-mail. Ah, não, tem uns que eu não aceito participar nessa merda aqui, não. Tem uns, não, não é assim. Aqui é casa só da Joana, não é da mãe Joana, não, só da Joana. Teve um aqui que estava comemorando agora no grupo o fato de que a gente não irá para a lanterna nessa rodada. Esse é o tipo de coisa de sujeito que é complicado convocar aqui para o pro programa, porque nós vamos acabar ficando nervoso com ele. Vamos para a Bala e Colatina? Então, bora. Vamos começar com o Bala. Votação via x.com ganhou Cássio com 52,9%, seguido de Ninguém com 41,2% e Júlio com 5,9%. Minotário, seu voto. Primeiro, assim, só o comentário do Flávio já foi derrubado pelo nosso Bala. Dois da base, né? Dois da base. Eu vou no Cássio, cara. Eu fui no Cássio. Duas defesaças. Uma defesa muito bonita e uma saída de bola que ele aprendeu, né? Errou no jogo passado uma saída de bola merda e nesse jogo fez uma perfeita saída de bola. Cássio. Adolfo? Cássio também. Não... já foi mais tranquilo nesse jogo, ele errou algumas saídas de jogo, né, com os pés e tudo, mas assim, acho questão de ritmo mesmo, mas fez uma defesaça, no segundo tempo, o cara cortou para dentro, bateu, ele foi uma defesa muito boa, muito difícil, e essa saída de gol aí que o Thales comentou também, no, ambas no final da partida, né, podia ter o América tentando lá e podia ter se complicado nessas bolas, né? Se complicou no final, né, mas o Cássio fez duas ótimas intervenções aí, nesses dois lances aí, e restante ninguém se destacou a ponto de tomar essa posição do Cássio. Não. Boa, Felipe. Cássio. Rolou. Pessoal da seita que conseguiu ainda ir assistir um jogo desse lá em Goiânia. Dureza, viu? Lucas. Não é falta de alguém, Cássio. Também vou de Cássio também. Não sei se é um reserva que a gente possa investir, né? Quer dizer, mas certamente eu acho que o Gustavo chegando deve tentar essa titularidade aí. Vamos ver, quem sabe. Não ajuda, e aí a gente tem mais tempo para trabalhar o Cássio, talvez, quem sabe? Vamos ver aí. Mas hoje o bala vai para ele. Colatina, votação via X, ganhou o William do Bigode mais uma vez, com 41,5%, seguido de um empate entre Valentim e Miqueias com 21,5%, e Paulinho com 15,4%. Thales. Cara, eu vou... Eu espero que não exista uma cláusula no contrato do Bigode que o obrigue a jogar todos, que a escalação dele seja obrigatória. Se tiver essa cláusula, eu retiro o meu voto. E hoje o meu voto para a Colatina é do Valentim, que escalou o Bigode. Boa. Adolfo? William do Bigode. Aí acho que nesse jogo ele foi praticamente igual ao Sofá, um zero à esquerda. Então assim, não fez nada nesse jogo, nada. Nenhum pivô ele fez. Então, realmente, nesse jogo, ele não contribuiu com nada. Porque se você for falar Miqueias, é um jogador ruim. Mas toca na bola, ainda faz um lançamento ou outro para lá e para cá. Neste jogo em particular, o Bigode não fez absolutamente nada. Nem composição de marcação direita. Nada. Muito ruim mesmo. Felipe. Nessa eu vou na mesma lógica do Thales, porque. Acho que o Valentim se complicou para a proposta que ele tinha em colocar o William do Bigode em campo. Não justifica. E chega no ponto assim, ele é ruim, já deu para ver que ele é ruim, já deu para ver que ele não vai conseguir servir ali, mas não é ele que se escala, em tese, né? Se for por conta de cláusula de contrato, aí de fato dá para perdoar, mas enquanto a gente acredita que o treinador tenha o poder de escolha nisso aí, se ele teve mesmo, não faz sentido nenhum. Tá certo. Rolou. Bigode, tem tempo que não tá justificando nem viajar. Tem que ficar em casa mesmo. Lucas. Bigode também. Acompanho o voto de vocês também. O William do Bigode, para mim, foi pior. Não acho que o Valentim, pelo menos, tentou alguma coisa diferente e tudo. Muito embora não goste da escalação inicial dele. E eu vou falar que o Miqueias, para mim... Não dá para jogar com o sujeito, acho um arame liso danado. Então, sinceramente, não... Olha, mas eu acho que o Miqueias não sai do time, se não ser por cartão. Porque pois ele também foi titular com o Valentim em todos os jogos. E está suspenso o próximo jogo. Isso aí vai mostrar para a gente uma coisa bem interessante aí. Porque eu sou capaz de apostar que o time melhora sem ele. É porque piorar mesmo, é difícil, né? É, tem isso também, né? eu achei que a gente deveria ter colocado o Juninho no Colatina só para não perder a sequência e o meme que vão ficar puto com a gente, a gente botar o Juninho no Colatina. Você não acha não, Thales? Cara, é impressionante o tanto que esse sujeito deu carrinho ontem, correu. Bicho, que filho, que sujeito asqueroso, cara. E tem gente que defende. Tomou cartão, cara. Falta. Pra nossa sorte, nos últimos lances, ele errou um chute. Que, assim, padrão dele de errar, né? Mas, assim, dando carrinho, cara, se doando pro time. E aqui passeando, por quê? Porque aqui ele mandava. Lá ele é só um. Se ele não ficar esperto, ele perde o lugarzinho dele. Lá ele não tem a camisa 8 garantida, não tem faixa de capitão, não tem porra nenhuma não, cara. Você vê que que sujeito que a turma idolatra? Que sujeito? Tem sua importância para o América? Óbvio que tem, óbvio que tem. Da mesma forma que o Felipe Azevedo tem, que o Cavicchioli tem. Claro. Mas idolatrar, gente, nem fudendo, nem fudendo. Ah, é complicado demais. Bom, temos esportes especializados, Lucas? Tá meio miado, mas tem. Meio miado. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Não tem muita notícia não, mas pelo horário também vamos rapidinho. No sub-15, nos torneios de base, né, nos mineiros, no sub-15, o América ontem empatou com o Cruzeiro por 1-1. Em casa, no Orlando Drummond, e com isso se manteve na liderança da competição até o momento. 13 jogos, 11 vitórias. É isso mesmo, 13 jogos, 11 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Falta apenas uma partida para a gente encerrar a primeira fase e provavelmente nos classificaremos na liderança, já que o último jogo vai ser contra o Athletic, que apesar de estar na nossa frente na Série B, está em sétimo no sub-15 ali, então tem tudo para a gente terminar na liderança. No Sub-17 também empatamos com o Cruzeiro, mas nesse caso por 2-2. Aí a gente está em quinto na competição, também falta uma rodada para a gente terminar a primeira fase. E enfim, Sub-17 de todas as categorias é que está em todas as competições esse ano mais decepcionando. E no Sub-20 a gente estreou no octagonal final ontem, empatamos fora de casa com o Coimbra por 1-1. Então, nesse momento, no octagonal final, a gente está em sexto, mas assim, com apenas uma partida, então apenas começou essa segunda fase da competição. No Brasileirão Sub-17, conforme adiantamos no programa passado, a América tomou mais uma cacetada, a gente perdeu de 5-2 para o Palmeiras fora de casa, mas ainda não somos o lanterna da competição, porque o Atlético Goianiense também tomou uma cacetada do Flamengo fora de casa, então faltam aí apenas mais 4 rodadas, né, para o Brasileiro Sub-17, a gente já humilhado ali na competição, temos um dos piores ataques e temos uma das piores defesas, aliás, temos o pior ataque e a segunda pior defesa, e a gente volta a campo nessa quarta-feira em casa contra o Internacional. No futsal, a gente já tinha falado no programa passado, o jogo, a última partida da competição vai ser no dia 30, então vai ser nesse sábado, aí depois até seria legal, porque eu no Instagram do Coelho Futsal, ainda não falaram muito, não fizeram a convocação para a partida, né? Mas assim, a princípio o jogo vai ser em casa, lá no sábado, às 8 horas da noite, o horário que é meio ruim, né? Pelo fato do jogo ser em Nova Lima, mas seria legal ter uma convocação, porque pelo que eu entendi, apesar do América não ter feito uma boa primeira fase ali, se a gente ganhar o jogo, a gente ainda consegue passar para a segunda fase da competição, já que o adversário que a gente vai jogar é o que está logo acima da gente na tabela. Então, esperar os posts aí do futsal. E no feminino também, o jogo vai demorar ainda. As oitavas de final do Brasileirão é só no dia 17 de setembro, então vai demorar para a gente passar mais informações mais perto. E é isso. Bacana demais. Só achei curioso que o Cascato falava que queria que o América, a base, seguisse o mesmo esquema do profissional, né? Pelo visto, o trabalho dele deu resultado, né? Esquema de jogo, né? Que dureza, Felipe. Tá louco. A informação que eu tenho é que o técnico do Sub-17 tá pouco tempo no cargo. Teve muita gente que subiu pro Sub-20, porque teve muita gente Sub-20 subprofissional. Assim, a gente entende o trabalho não estar nos trinques, mas eu acredito que tá além da conta na decepção aí. Bom, próximo jogo. O Wendel saiu do Sub-15, Sub-20, sei lá? Voltou pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. Ele tava no Sub-17. Aí ele foi subir pro Sub-20 e foi pro Cruzeiro. Ele era do Sub-15 do Cruzeiro, veio pro nosso Sub-17 e voltou pro Cruzeiro agora. Então, já que ele nos deixou e tudo, queria desejar que ele se foda pra lá. É isso aí. Pessoal, próximo jogo, terça-feira, dia 2, ou seja, Temos aí praticamente 10 dias para o Valentim mexer no time. E já saiu o aviso de que os glorioso guerreiros jogadores só se apresentam na terça-tarde. Merecido descanso. Rolon, você tem um modelo de e-mail aí para mandar para o meu chefe para eu me apresentar no trabalho só na terça-tarde? Tenho, e tenho a resposta dele também para procurar o Cine depois. É o prêmio de bons serviços prestados, né? Grandes atuações, né? Aqui, só para confirmar, vocês que são pessoas bem informadas aí, o tal do Aloysio já chegou, o goleiro já chegou e o Rafa Silva já chegou também, né? O Rafa Silva não foi anunciado ainda não, mas tá... Já tá aí? Já tá aí. E o zagueiro lá? Tá em negociação, até onde eu sei. Ah, tá. É porque eu imagino que deve ser a última aí, fecha o elenco, né? É. Quem que é o zagueiro lá? Da Ponte, Da Ponte Preta. Ah, tá. Tá em negociação lá, mas parece que tem concorrência. Se tem concorrência... Fudeu. Então, se a gente perder uma concorrência, um zagueiro da Ponte Preta... Pois eu tô achando que pode acontecer. Não duvido, não. A gente tem o Valentim de trunfo, né? Que trabalhou lá. Sabe? É, isso é verdade. E é um bom zagueiro, eu acho que pode ajudar sim, tá? Eu tava vendo a ficha dele, de todos os que a gente trouxe, é o único que tem uma ficha que dá pra ficar um pouco mais otimista, né? Que o volante, na verdade, acho que o nosso terapeuta já tá até assim, ó, que vai ganhar alguém pra jogar tru com ele. Então, galera, não vem, não crie expectativas. Todo mundo elogiou, é um cara bom, não machuca, tá numa boa fase da carreira. Não vou criar expectativa, não. Que a América vai anunciar igual em 2016, ele vai anunciar algum zagueiro do Uzbequistão que não joga 6 meses e vai chegar aqui e vai ficar sem jogar também. É. Esse é o papel jeito. Lateral esquerdo que já chegou, né? É. Para preencher a maca do. Preencher o buraco do Alê lá no DM. Então, jogo dia 2, terça-feira. É isso, né? É. Os caras do Goiás, a torcida tava até falando que eles estavam devolvendo na mesma moeda que a gente mandou o Benítez para lá. Ah, mas acho o pai, porque eles levaram o Benítez já sabendo disso. Assim. A gente já trouxe o Benítez sabendo disso. Mas nós sabemos também do cara do Goiás. Cara, pelo número de jogos que esse Aloysio tem, ele parece tipo aquele Renato Kaiser, que ele vai pipocando de time em time, né? Aquele cara que não jogou nunca e era amigo dos dirigentes. Deve ser uma coisa assim. ai. Né? Bom, Como o jogo é só na terça-feira que vem, nós vamos analisar na outra, né, dia 2, nós vamos analisar se domingo terá programa ou se fazemos um especial na quarta ou alguma coisa assim. Beleza? Então, agradecer aí, meus amigos, mais uma vez. Tem sido um prazer fazer tantos programas aí com vocês e dizer que é um prazer dividir pelo menos uma horinha aí semanalmente com vocês para a gente falar de uma paixão tão grande que é o América, viu? Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Sempre bom estar aqui com quem puder no buraco de alguém aí do time. Então é isso aí, moçada. Temos um programa? Valeu. Temos um programa. Que venha mais 500. Show. Até mais. Boa semana a todos. Valeu. Gente. Vida longa ao Decadente. Muito obrigado.